4958, meu gás aqui. Correio 4958, deixa para nível de voo 0508. 4958, só me restriciona 28 decimal 35, caso negativo, ou 1,25 decimal 1. Entendeu? Para chamar Recife, 1,2835, negativo, 1,251. Já volto. Não vou. Bom dia, 3304. Bom dia, sem identificação, desça perto no 6, via chegada Bonch, a gente já tinha metido no 09. Bom dia, você passa o seu autorizado o final do procedimento e ele é sexto na zona informe estabilizada. Gente, decida parar 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e ele é X-Ray. Azul 4958, forma ajuste 1019. Gente, 1019, o azul 4958 executando o desvio da proa 08. Azul 4958, copiar o desvio, aposte quando possível voar o retorno. Ok, 7458. Rua Azul 4958, voando na Fronte Duna. Tente ouvir 4958, atenta um helicóptero a baixa altura, na especialidade de Duna, não interfira na sua aproximação. Tente ouvir Azul 4958, está reduzido no momento devido à turbulência moderada. Tente ouvir 4958. Negativo visual. Esse 4 com visual, a pista se encontra úmida. Controle, é Guardião 07. Guardião 07, mantenha sombrio adesivo visual, 503 litoral sul, reporte visual com Lima. Vai chamar o 07. Litoral sul, aberta controle. Litoral sul, aberta escuta. Como no Eco 45, 503 litoral sul, prosseguindo para Lima. Seguinte, mantenha a vertical da paralela, o Vitor Hotel Delta, para manter o contato visual. Rodrigo 07, informo o número 44, agora nessa posição de uma hora, 4 milhas, efetuando sobrevoo na paralela, fique atento. Seguinte do tráfego, ainda não visual, vai manter aqui o litoral, Guardião 07. Então, 3604, desça 2003, autorizado final do procedimento ILS, é que foi pista 1, mas era informe estabilizado. Autorizado 2007, como estabilizado 3304, possível solicitar na praia de Duna da Presente. Então, 3304, autorizado a voar Duna, como estabilizado. Duna da Presente, 2007, como reportar estabilizado 3304. Aos 2796, eu vou direto onde? Quais, 2796? Está completamente informado, uma hora, duas milhas. Confirme o Vitor Hotel Delta. Visual com o Rodrigo 07, Sente, Vitor Hotel Delta. Rodrigo 07, visual com o Vitor Hotel Delta, posição de uma hora, uma milha e meia. Agora visual. Sente. Guardião 07, visual com o vídeo. Guardião 07, autorizado, ele vai ser sob controle. 2-2-3, depois 4-3, controle no 0-2-1-8. 0-8, obrigado, bom dia. Passa de 2-2-2-3, contatando a palavra, da, mantém o nível de voo 1-8-0, autorizado o voo de Telefa. Voo Telefa, 2-2-2-3. Entre o 304 complexo final do procedimento ILS Extraction, tem uma na outra, 995. 995, essa volta, muito obrigado, bom dia, 7-3-0-4, estabilizado em F-7-3-1-0. 7-3-0-4, estabilizado com os pistos 0, 0-0-1-0, grau 0-4-9. 5-4-0-7-3-0-4. Chamando a 39, bom dia, sem identificação do C4 no país do direto Bonf, para interceptar a chegada Bonf, hoje o senhor tinha seu 909. Salvador 4299 Brasil, ponto de espera pronto. 4299, autorizado em Alemanha, Tepsilo Zé. Alemanha, Tepsilo Zé. 4299 04, Solos 47, Solos 209. 209, de uma boa, chega. Weber Lopes, 0020 graus, 0.4. Alfredo Azul 27 e 96, solicita acender 190 com final. Azul 27 e 96, subir, mantenha nível de voo 190. 190, 27 e 96. Elefa, gol 096. Azul 4299, controle. É, um desvio à esquerda, por 185, aproximadamente aí, 18 milhas. Azul 4299, livre de rio, reporte quando possível, rua para o Lida. Reportará quando possível na Pro de Lida. É, confirmando, vai ser acima de 25 milhas. Agora eu abri mais aqui. Ok? Essa é a Frente, na Pro 185 mais 25 milhas, confirma. Ok. Frente. Delta manda sobrevoo na rota do abacaxi, vai sair para oficiar ainda com ele. Gente, o Delta Delta para cruzamento do princípio em dona, após reporte visual que sai ainda com ele. Foi para o visual, Delta Delta. Tem a 3-1-1, deixa 2 no teste. Guardião 97, prossiga. A Via 97 ainda mantém a via eleitoral, após passando o farol da barra. Vamos para a gente, a Via 97, livre a torre, livre de Filho de Santana, reposto livre na CTR. Passará livre na CTR, Via 97. Azul 2796, serviço radar terminado 63, setor nordeste de Salvador, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 203 com Caju, boa. Azul 4299, após desvio autorizado a trilha de Fugazi. Após desvio, voa Fugazi, o 4299 da Azul, grátis, senhor. Nove, chame centro do Recife, 128 decimal 35, caso negativo 95 decimal 1. É decolatismo 0, vestibular 20 graus, 062. O DNA é decolatismo 0, 738, 379. 99 de azul, bom trabalho, uma boa semana para o senhorista. Seja muito correto, bom voo. Obrigado. Gol 9002, tenta ainda para o 230 para o 160. O 9002, você me identificação, deixa 4.010 via chegada Bonte, ajuste 1.09. Para 4.000 via Bonte, 1.09. Mais 107 na trilha de Filho de Santana. Vai precisar fazer um desvio à direita aqui, senhora. É, tá com a proa da BR-324, cada condição meteorológica. Bom, fica atento ao vídeo do Dr. Delta, bem, nessa posição de 1 hora, 2 milhas, mesmo altitude de 1,44. Ok, o que é que vai ser atento, Dr. Delta? Bom, Dr. Delta, informo o Guardião 07, agora nessa retaguarda, 2 milhas, mesmo altitude. Isso, mantém a vertical da BR, o Vitor Hotel Delta. Vou chamar o método de Manoela, autorizado o final do procedimento, e ele é satisfeito, estamos usando em forma estabilizada. Número 095, chame centro Recife, a frequência 126, decimal 0, caso negativo, 128, decimal 8. 120, 126, 0, 128, gol 095, tá mais. Controle da Guardião 07. Guardião 07, controle. Excelente informação, estou visando com a 154, estou passando a passada em 3 milhas, já comprei o Curu Santana. Quem chegou em Guardião 07 para ser estimado em Felipe Santana? A gente vai aos 24 em Felipe Santana, Guardião 07. Piada então, hoje 1, 2, 3, 4, Guardião 07, reporte no mundo da CQR. Vai chamar, vai chamar. João, você é a Índia, please. Eu vim para o Hotel Delta, agradeço a colaboração. Eu tenho o Hotel Delta, autorizado a levar a sequência do controle, bom dia. Adesso, bom dia. Salvador, você é o Hotel Delta, para o Hotel Delta, para o Hotel Delta. Tanto que eu não sei se eu não vou para o Hotel Delta, para o Hotel Delta, para o Hotel Delta. Santos 179, autorizado pelo Jorge Beto Líder. Santos 179. 1160, desça 2010. Ajuste 10019, autorizado o final do procedimento e ele é satisfeito. Isso não é zero em forma estabilizada. Foi 1019, autorizado o SP da 1090, foi mais solicitado o gol 1111. Na minha atriza no 1, complexo final do procedimento ele é satisfeito, em torno de 1,8, decimal 95. Quando possível, voar na trilha. Policial de ingresso, pista 3-5, as razões? Precisa. Atrapalhou seu sequenciamento ou a cor de dona? Pause. Delta decolou 06, chama controle em 120 decimal 8, controle a norte, restrito 9 mil pés. Restrito 1 mil pés, com chama controle Salvador 120 decimal 8, visto aqui o Delta. Controle Salvador, Papa Tango, visto aqui o Delta. Visto aqui o Delta, mantém a possibilidade de voo visual de Santana, confirma os três que vai manter. Uno 1500 pés, Ana, Vitor Kilo Delta. 1500 pés, copiado, uma posta livrando essa PR. Solicita, então 2500, Vitor Kilo Delta. 5500 pés, tudo mantém, Vitor Kilo Delta, retorno atingindo. Agora tem 2500 pés, direto, pela estação, retorno atingindo, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, como possível, ser estimado de pouso. Adicionado o procedimento e ele é fixation, torre 1 no 8 decimal 95. Voltado, sim, com o 1 no 0 2. Autorizado o procedimento e ele é fixation, pistão 0 em forma estabilizada. Pistão estabilizada na 002. Eu não sei se você está fazendo isso. Avante, o 1160 estabilizado no IRS na 1-0. 1-1-6-0, continua a aproximação, informa o R2-3-2-0, iniciando a rolagem na pista 1-0. É parte visual, então. Passará 1-1-6-0. 1-2-5-3-1-1. Lógico, número 7, recebe controle. Lógico, número 7, controle. 07, informa o pouso de um Papa Alfa Tango 4, matrícula Papa Tango Vitor Fulberto, estimando o Felipe Santana, 1-2-2-0. Santana, sendo na frequência 131 decimal 3 para conversão comigo. Então, Vitor, pelo que o Delta recebe controle? Primativo, já. O que o Delta informa o peso do Edson Charlie 35, Brasil número 7, e Fred Santana, 1-2-2-4. No momento, ele se encontra na frequência livre, quando as 27 milhas da rádio. Rádio Fred Santana, vai chamar na frequência 1-2-1-3. Solicite que capte a frequência para a coordenação com o mesmo. Ele está se aproximando pelo mesmo setor da aeronave. Confirma o nível dele, tá? Confirma? Poderia confirmar o nível do Guardião 07? Ele está mantendo 500 pés. É, grato. Vai trocar uma frequência limitada presente, quadro mais próximo, 1-3-1-3. Vitor, aqui o Delta, bom dia. Controle Salvador, bom dia, vou 2-1-7-1, passa 2-1-0 para 1-0. Chamando a 3-1-2, contato com a grana decolagem, suba via Cuca para nível de voo 350. Via Cuca 350, 6-3-1-2. 1-9-0-0-2, complete final do procedimento em SFC, 3-1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5-9-0-0-2. Salvador, bom dia, vou 2-1-7-1-5-2-10. Direita, 219, igual no 60. Cada golf, ajuste de altímetro, 1-0-0. 4-0-0, chegada a ponto, 0-0-0, ou 2-0-0. Eu chamo a 63-1-2, vou direto, Jamo. Boa no Jamo, 63-1-2. Livro com a CTR, o visto aqui olhado. Sem para controle. Livrou sua CTR, cara, o Vitor aqui no Delta. Vitor aqui no Delta. Se ele falar terminado, agora levando a CTR, frequência livre, com a 27 milhas da rádio. A rádio Filipe Santana em 1-3-1, decimal 3, a tempo agora de amplamente formado. Sente, Vitor aqui no Delta. Sou igual na 3002, lembra baixar o trabalho do campo vejo. 1-9-0-0-2, continua a aproximação, afirme leve som. Afirmativo. Chegou a usar a aeronave, 63-1-2, tudo mantém em nível de voo 330. 330, 6312. 21071, deixa 2 meus pés, autorizado assinar o procedimento LS Express de São José, informe estabilizado. 72 mil pés, autorizado sinal do LS Express da 10, 21071. Poderia confirmar o ajuste para o voo 2171? O 2171, o ajuste 1 é o 020. 020, obrigado. Approach for 120, passing flight level 2, 102 flight level 150. Low 1220, Scotia Dancy, send flight level 050 via the major 1 arrival. Descent of flight 050 via the max one for 1220. LS Arthur Charlie. A sua identificação é só um que normalmente tem contato radar 75000 setor sobre o oeste de Salvador. Está voando direto para Freire Santana. Direto para o Rio e reposta 27000 para o Freire Santana. Voo 2171, estabilizado. Voo 2171, completo final do procedimento LS X-Ray, sendo terreno 198.95. Voo 198.95, voo 2171, favor. Atacando Juliette do Charlie, contato radar foi perdido, serviço radar foi terminado, composto com o zona radial 2702 Salvador.